Torre, boa noite, é o gol 1604, tá no ponto de para-broma. Gol no 604, alinha, mantenho no zero. Alinha, mantenho no zero, gol no 604. O 4209, solo 19, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, parte antes da Juliette. Mantém o táxi nessa frequência, vai chamar da Juliette. Salvador, boa noite, parceria 2234. 2234, prossiga. Você fez autorização para Juazeiro? Pode informar o horário do plano? Decola, senhor. Gente, aguarde para a cópia, devemos ter seu plano dentro dos próximos 5 minutos. Paciente, aguardando então, obrigado. A linha decola da 1-0, vento 1 no 0 graus com 8 nós. A linha decola, gol 1-6-0-4. Solo Webjet 6747 no portão 4 para pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi. T09, táxi via Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette 84209. Chame Recife 133325, tem um bom voo. Recife 3325, azul 4071, obrigado, boa noite. Boa voo 405, boa noite, 400 para Brasil. Gente, 1405, aguarde cópia. Boa noite, voo 604, boa noite. Voo no 604, conforme vigilância. Conforme vigilância, 604. Táxi Web 6747 está com 120 a bordo, alternando com fins. Autonomia de 4 horas e meia. 747, táxi via Índia Alfa, reporte quando espera pronto. Índia Alfa vai reportar pronto, Web 6747. Solicitação do 404 sim, pronto para cópia? 2204 mantém escuta. 2204 mantém escuta. Voo no 404 autorizado. Brasília, nível 400. Via Pêndulo 17, decolagem da 10, curva direita, saída Golio Fito, controle 1935 e o transponder 5556. 7, autorizado 400, Pêndulo 17, decolagem da 10, curva direita, Golio Fito, 1935, controle 5556 no transponder do voo 9405. Correto, 5556, reporte pronto. Cortará o 4. Centena 10-9. A linha decola dando 0, vai bem a 747. No 604, Recife, 12685. Solo Web 6747, vai necessitar taxiar aqui novamente e retornar para a posição? Precisa de gate, qual a posição que necessita? Na verdade, a gente vai só verificar aqui o ajuste da nossa bequira. Só um minutinho. Sim, então livre à direita e retorne na minha escuta via Alfa e mantenha na Alfa entre a Índia e a Juliette. Aguardando aí a decisão do senhor. Última forma, a situação já foi resolvida. É, vai decolar? Afirmativo. Sim, autorizado, a centena com 10. Iniciando o Web. Salvador, o Golo 405, Golo 5 para o posicionamento. Autorizado no 5, reporte táxi. Contra para o táxi, Golo 405. 47 aos 30, 1935, um gol. 1935, obrigado, bom serviço, Web 6747. Conta 2224. Autorizado para Ser Bravo, Juliette Alfa, correção Juliette Uniforme, Juazeiro do Norte, nível 350, Upper Zulu 19. Decolagem da pista 10, curva esquerda, saída Momo Frote, controle 1935, transponder 5567. Autorizado 350, Upper Zulu 19, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo Frote. Controle 1935, 5567 ao 4224. 2224, a transição é Froti, Fox Froti, Romeo Oscar, Tango India. Froti, copiado, 2224. Treinamento correto, reporte pronto. Amarei. Tráfego Salvador, muito boa noite, o Xanar 6313, cliente da Yankee, no 01, autorização Guarulhos 380. 6313, cliente, aguarde 38, Guarulhos. Se houvesse a possibilidade de coordenar com o centro, visto que hoje é sábado, a gente prosseguir via Upper West 58, via Confins. Eu vou confirmar com o centro qual será a rota devido a esses notantes. Tá ok, agradeço, tô na escuta, obrigado. Para o táxi do Gol no 405, 21 no PAB, 4 horas, alternando com 405, táxi Juliette Alfa, ajuste 1011, 18.000.0. Gente, Juliette Alfa, livre táxi, e chamada 186 para o. Não pode esperar, Gol no 405, obrigado. Salvador, o Gol no 405, uma boa noite, não pode esperar pronto. 405, boa, autorizado ingresso à decolagem, da 10, uma centena, 10 nós. Libra linha e decolar o Gol no 405. Não escuto, prossiga. Já é homologada a RNAV? Afirmo. Gente, um minutinho. Manda. Web 6747, Recife, 13325. Recife, 13325. Obrigado, boa noite, Web 6747. Passarela autorizada, porta táxi. Decolado de Salvador, 39, 1935, bom voo. 1935, gol 1, 405, obrigado, bom trabalho. 613, cópia. Só pra cópia hoje, né? 6303. É, não foi autorizado pela 58, o operador do centro, que se possível em rota ele vai tentar em uma coordenação. Inicialmente, só está autorizado Guarulhos, 36, na Perisco 50. Decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda, após o fixo Leda, voo direto Bidev, o controle 1935, transponder 5566. 30360 para São Paulo, Guarulhos, a previsão 50, decola da 10, curva direita após a decolagem, no perfil da Euleda, após voo direto Bidev. 1935 ao controle, 5566 o transponder hoje, né? 6303. 6313, correto, reporte pronto. Ok, vai reportar pronto, 6303, grato pela colaboração. Nada. Passarei do 2224, acionado, 3:50, 32 a bordo, alterna Fortaleza, está pronto para o táxi. 2224, táxi, Juliette Alfa, 1011, 18612, ponto espera. Juliette Alfa, 2224. 18612. 18612. Salvador Azul 4209. 4209, prossiga. Autorização para Confins 380, informação Yankee. 38 Yankee, confere. Pronto, a cópia? Pronto. Autorizado Confins 38. Sua saída será da El Leda. Após Leda, voa direto bridge e após conforme a rota do plano de voo. Controle 1935, seu transponder 5573. Autorizou Confins 380 da EO Leda Bridge, conforme o plano de voo 119-535-55-73, azul 4209. O 4209, após a posição Bridge, está autorizado conforme a rota do plano de voo. Bridge, conforme a rota do plano de voo, azul 4209. 4209, correto, reporte pronto. Chamarão, azul 4209. Boa noite para 3305, informação Yankee. Boa noite, 3305. Conforme chegada maré, desça para 2000 com 1011, informe estabilizado. Maré 2000, informe estabilizado 1011, para 3305. Quatro decoladas 4:30, 1935, bom voo. 1935, grato, boa noite. Salvador, boa noite, o passarinho 2224. Boa noite, conforme autorizado, vigilância. Vigilância, conforme autorizado.